7-5897, cheque seu modo Charlie do transponder, deixei de receber a altimetria um minuto atrás. Sempre trocada, então 5897. Recebendo agora 5.200 pés, web, desça 2.000 pés, ajustado no 013. 2.000 no 013, 5897. Salvador, vamos no 7 no 4. 7 no 4, escute a Bravo e a guarda de cópia para Aracaju. Escute, 4 graus. Localizador, web 5897. Web 5897, complete final ILS, chame torre 118, décimo 6. 186, boa noite, 5897. Boa noite. Web 5897, LS no 0, baixar travado. Web, boa noite, ajuste 613, seu número 2, aguardando. Pista livre. A gente continua na aproximação, aguardando pista livre, Web 5897. Desça até o nível 050. Faro 050. Oi, Ubi, Uca, Uca Papai, Uniforme Charlie Alpha, and Zipar Transition. You are clear to post, stand by to copy your ticket. Afirmativo, Uca and Zipar Transition. Uca, Zipar Transition, Europa 08. Afirmativo, clear to post, stand by to copy your ticket. Tamai, for copy, we are clear, Europa 08. 606, Solos 27, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Juliette, na sua escuta, a Alfa reportará antes da Juliette, na sua escuta, o 1606. Aquilo Delta, informação Bravo, com a pista quadriculada. A gente aguarda a coordenação, senhor Aquilo Delta. O 897 tem pouso autorizado na 10, o vento em Salvador é uma centena sem dúvida. Livre pouso, web 58197. Delta pronta, cópia. Usado posse de Caldas no 380, decolagem da pista 17, curva direita, saída Gole Ofito, sua rota Pesulo 17, controle 198, transponder 5160. Correto, acionamento autorizado, reporte táxi. Alfa Quilo para o Pátio 3 na sua escuta. É, muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Europa 084, Aero 4. 084, Aero Cleto Serra, Correction Lima, Eco Mike Delta, Flight Level 330, via Upper Zulu 10, Antio Natal. After that, you are clear as your flight plan holds. Harmonia no 10, left turn, Fuca departure, Zipar transition, Saldo departure, on frequency 119.8 and Skok 5151. Europa Kilo, Escocia, Distinta Lima, Coma Kirsa, Snavin Pedro, Kilo, Vaya, Apple, Blue One, Kilo, Arte Natal, El Natal, Arte Natal, Black and Rose, after departure runway 10, turn left, Fuca departure transition, frequency with approach 119.8, Squawk 5151, okay? It's affirmative, you are clear to push, come back to back. Good day. 606, prossiga portão 5. A gente vai prosseguir portão 5, 1606. Bônus 7 no 4, copy. Salvador, siga no 714. Autorizado Aracaju, 230, decolagem down 0, esquerda, saída Pucajama, pós-direto, controle 19-8, transponder 5157. Aracaju, 230, decola da 10, curva esquerda, Pucajama, depois DCT, 19-8, controle 5157. Transponder, confirma? Correto, 51-57, rebote pronto. Passará no 714. Gol. Liga. 2-3-4. Salvador, objeto 5809. Prossiga 5809. Estou tentando contato agora em 288, que o Centro Recife me orientou a passar. Também não consigo contato. Veja a possibilidade de o senhor coordenar a nossa descida. ...09, já coordenado com o centro, desça agora para o nível 080. Inicialmente mantém a proa do VR Salvador, prepare a chegada à mão. 080 na proa do VR Salvador, aguardando a chegada à mão. 5809. Web 6746, desça 2000 pés, ajuste um zero no 3, rapote localizador, pistão no zero. Salvador chamou o WebJet 6746. Ativa o 6746, desça 2000 pés. Ajuste 10, 13, reporte localizador. Para 2000 com 3, chamarei localizador WebJet 6746. O taxi Bahia Juliet Alpha, Chinese 1313, you told you. Approaching runway, over. We are approaching taxiway Alpha, Europa 084. 084, come back for the shot. Please say again. Reporting on the hood shot, we're ready to take off. We call you, sir, waiting for takeoff, Europa 084. Web 5809, na Pro de Amã para a chegada da Amã, desça nível 040, prepara o LS X-Ray da pista 10. Na Pro de Amã, 040, desça X-Ray, pista 10, Web 5809. Are you ready to take off? We are fully ready for takeoff, Roma 0 is on. Okay, clear to line up and take off runway 10, wind is 100 degrees, 08 knots. Clear for takeoff runway 10, Roma 0 is on. Tirar Delta na escuta? Tirar aquilo Delta solo? ACO, o TAN 3282, boa noite. Chamarão, tá te mando pouso é os 15, ou no 5. Obrigado e até já. WebMS 746, complete LS, chame torre 1186. Obrigado, boa serviço. Boa. Yoga TS no destino. Positivo, já foi contactado e confirmado os serviços combinados e até. Sim, autorizado. Acionamento, reporte táxi. Salvador, muito bom. Diego 1896, assistente da Charlie 490, João Pessoa. 896, Charlie, confere, aguarde a relação, João Pessoa. Brother. Oi, boa noite, Web 7746, fui aliás. Web, boa noite, Registro no 0-3, tem pouso autorizado, pista no 0, uma centena, 62. Pouso autorizado, tá baixado, travado, Web 7746. Europa 084, Bonnet 41, Aurora Passam, Frequency 1198. 99, obrigado. Departures, good evening Europa 084 with you, 2100 climbing. Morning Europa 084, radio Canter, climbing 330, book a departure. Simon 10, level 360, prepare departure, about 084. 5809, desça 2000 pés, ajuste 013, reporte localizador, autorizado sinal ILS. 2013, autorizado, reportará. Cópia. Prossiga. João Pessoa, negativo 410, autorizado 370, 9 risco 58, decolagem no zero, rua esquerda, saída Fuca da Caju. Controle 198, transponde 5167. 10, autorizado 370, perícia 58, Bucaracaju, levado da 1-0 com curva esquerda, 198, 5167, 1896. Correto, reporte pronto, 1896. Passarei 89. Web 6746, Web Mantente da Juliette, aguardando a liberação do portão 4. Mantente da Juliette, aguardando a liberação do portão 4, 6746. Salvador 3520. Informação Charlie, Aracaju, no 190, se possível já coordenar nossa autorização. Cara, seu plano? Aos 23, senhor, mas já estamos aqui finalizando aqui o embarque, ok? Aos 23 da próxima. Afirmativo, senhor. Normalmente o plano chega pra gente entre 30 e 25 minutos de antecedência. Só vai ser possível coordenar o seu plano próximo ao 00. Ok, então, vamos manter a escuta aqui, o 3520. Gente. Puxa, acionamento, igual no 7, no 4, no 4. No 4 autorizado, reporte táxi no 7 no 4. Mostra a táxi no 7 no 4. Torre Webjet 5809. 809 avistado, ajuste em Salvador 1019, correção 1012. O vento 100 graus 8 nós, tem pouso autorizado. Repouso 5809, baixar a checada visual. Europa 084, go now, receive central frequency 125.45. 125.45, obrigado, boa noite.